Então, o que é que se está a passar? Uma coisa fantástica! Uma coisa fantástica e mágica! A nave-mãe vem buscar-te para te levar para o planeta Baixote? Não! Aquele bilionário generoso vai oferecer um novo parque infantil. Finalmente, as crianças vão ter um baloiço para baloiçar. Um escorrega para escorregar. E os teus cachorros para o dinheiro gastar? O papá não criou um burro. Agora, se me dás licença, está na altura de saltar para o mundo da publicidade. Miley? Hello? Uau! Foi? Aquele tipo, além. Quando o vi, foi como se fôssemos as únicas duas pessoas nesta praia. Dizem que isso acontece com o verdadeiro amor. Então, e se ele for mesmo o tal? No teu casamento, vou poder dizer que estava ao teu lado quando tu... Me ignoraste e te foste embora. Senhoras e senhores, em nome da minha mulher, Janet, e de mim próprio, William Harris, é uma grande honra oferecer à cidade de Malibu este pequeno cheque para o novo jardim e parque infantil William Harris. Olá. Olá. Não faço isto por mim, William Harris. Isto é, sobretudo, pelas crianças. Sobretudo pelas crianças e pela alegria que elas sentirão a brincar no jardim e parque infantil William Harris. Doado por mim, sem interesse. William Harris. Uau! Parece que a única coisa maior que aquele cheque é aquele ego enorme. E agora, gostava que conhecessem o meu filho. Deve ser jeitoso. Trey? É comigo. É claro que és! O melhor que tens a fazer é esquecê-lo. Não dá. Deixei-o escapar pelos dedos como esta areia que ele pisou. Esta linda, linda areia. Adeus, areia. Ora bem, tu falaste com ele durante um minuto. Nem sequer o conheces. E então? Tu estás apaixonada pelo Orlando Bloom e ele nem sequer sabe que existes. Ainda. Mas vai saber e depois vais ver a Lily Bloom. Lily Bloom? Eu sei, não é tão fixe? Lily, isto é sério. Não consigo tirar da cabeça e ele foi-se embora. Não é como o Orlando que podes carregar no play outra vez. E nas cenas sem t-shirt, câmera lenta. Interessante esse toque. Ah, eu estive doente. É. Estou... Hannah! Olá, Tracy. Agora não é uma boa altura. A quem o dizes? O meu torneio de mini-golf para caridade é dentro de 4 horas. E acabei de descobrir que a Abigail Breslin e o parzinho estão vestidos de azul. Uau! Primeiro o aquecimento global e agora isto. Eu sei! Bom, notícia da moda. A equipa Tracy vem agora de... Malva. O quê? Malva. O quê? Púrpura, querida, de púrpura! Tracy, Eu acho que não vou poder ir esta noite. Hannah, és a minha parceira. Eu não posso ficar sem par no meu próprio torneio de mini-golf. Vou fazer má figura. Fixe, eu estarei lá. Está melhor. O que é que ela queria? Pediu-me para eu ir de... Nada. O quê? Nada. O quê? Púrpura! Eu nem sequer quero ir. Eu quero ir dormir e sonhar com o Trey. Olá. Muito bem, então é assim. Tu esperas aqui, eu vou num instante a casa trazer a minha normalíssima irmã gêmea. Acho que vais gostar dela. A sério? Não é, Lily? Sim, é verdade. Também é gira, mas nada louca. Um segundo. Pronto, agora sou tão louco como tu. Sou o Trey. Miley. Eu sou a Lily. Está de saída. Não me vou mesmo embora. Só quero que ele pense que eu vou. Para não pensar que fica a ver, que é o que eu vou fazer, mas ele não... Andor! Okay. Estavas a dizer? Ouva, eu queria saber se queres sair comigo hoje à noite. Hoje? Pois. Hoje vai ser tão difícil... Perfeito! Uou. Para vocês saírem. Porque eu, a tua melhor amiga, vou estar num torneio de mini-golf para a caridade a substituir outra amiga, uma loura que canta. Pá, pá, pá, pá. Demasiada informação. Obrigada. Então, fica para hoje? Sim! Desculpe, é o teu momento. O que ela disse? Fixe, eu mando um carro buscar-te e podes encontrar-nos no restaurante. Nós? Quê? Vais trazer os teus pais? Por acaso sim. Cabeça de melancia, repete lá. Mãe, tinhas razão. Devia ter contratado uma mulher a dias há muito tempo. A casa está mais limpa que o tio Earl quando ele foi procurar uma moeda na lavagem automática. É, de certeza. Ela acabou de limpar a casa toda. Agora já só falta o quarto do Jackson. Tenho de ir, mãe. Senhor Stuart, eu nunca vi nada tão nojento na minha vida. E vi o meu marido desdentado a comer maçarocas de milho. Eu sei que o rapaz é desarrumado, mas... O quê? Eu diria que ele vive como um porco, mas isso é um insulto para os porcos! Eu vou-me embora! Então e se eu lhe pagar o dobro? Eu fui mordida por uma meia! Compreendo. Eu abro-lhe a porta. Olá! Deve ser a nova mulher Dias. Eu sou Jackson. Deve estar muito orgulhoso. Eu não sei onde é que estava o problema. Há lugar para tudo e tudo está no lugar. Explica-me o que é que está a fazer um cachorro no teu sapato. Não são sapatos. São uns ténis. É diferente. Eu digo-te o que vai ser diferente. Vais limpar esta lixeira e podes começar por apanhar esta roupa e metê-la no armário onde pertences. Estás a ouvir? Não, pai, eu não faria isso. Já chega! Nós vamos limpar este quarto. E para de me fazer cócegas no pé, Jackson. Mas eu estou aqui, pai. Lily, querida. Não estou um espanto? Miley, querida, quais é que são as outras hipóteses? Está bem, olha. Eu vou conhecer os pais do Trey. Eles são bilionários. Tenho de garantir que gostam de mim. Se isso significar andar assim e... falar esquisito, então... William, Jeanette, encantada por conhecê-los. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Olá, meninas. Miley, mas que raio estás a fazer assim vestida? Eu vou sair. Uau. Se tu não gostas do tipo, porquê é que não lhe dizes, Miley? Porquê é que não lhe dizes? Para mim estás bem. A sério? Sim, pelo menos tenho a certeza que o tipo não se vai meter contigo. Vês? Lily, eu juro-te que nunca senti isto por ninguém. Gosto mesmo dele. Se os pais dele não gostarem de mim, posso dar cabo de tudo. O que é que queres que eu faça? Olha, ele já gosta de ti da maneira que tu és. E de certeza que os pais dele também. Talvez tenhas razão. Enfim, o Trey é tão extraordinário. Os pais não podem ser assim tão maus. Olá, sou Miley Stewart. Prazer em conhecê-los. Ah, mas que pronúncia extraordinária. Filha, não nos tinhas dito que ela é uma verdadeira saloia do campo? Eu nunca conheci uma saloia. Tenho de contar às minhas amigas do clube. Estás a gozar comigo, não é? Querida, por favor, não fiques aí de pé. Senta-te. Ou devo dizer, assenta-te. Ora bem, ouça... Nós voltamos já. Trey, não tenhas pressa. Nós vamos aguentar. Eu sei, eu sei. Eles são... brutos, maus, malcriados. Mas porquê que não me disseste? Porque não terias vindo. E eu não poderia fazer isto. Oh, mãe! Por favor, não deixes que eles te assustem. Gosto mesmo de ti. Bem, tens a sorte de eu ser corajosa. Senhora e Sr. Harris, tenho uma coisa para dizer. Eu sou a Miley Stewart e eu não sou uma parola qualquer. Excusez-moi. Estou. Hannah, tu tens mesmo de vir aqui ter rápido. A tua amiga Lola está a arruinar a minha festa. Ei, Orlando, belo rabo. Taco, belo taco. Espera, anda cá. Esta é a noite mais horrível que podia ter um ser vivo. Vai uma aposta? Olhe para mim, querida. Sou do campo. Obrigada. Miley? Refrescante. Água, limão... Oh, é para lavar os dedos, querida. É para uma lavadela, entre pratos. Lavadela? Desculpa. Bem, se a sopa for tão boa, vai ser uma bela ceia. Interessante. O que é? É... chama-se timo de vaca. Mas não sabe a vaca. É porque está a comer o pâncreas. E é maravilhoso. Ah, Trey, esqueci-me de dizer. Para a semana levamos o jato privado para Londres, para uma gala com a rainha. Talvez a tua amiga gostasse de nos acompanhar. Alguma vez andaste de avião, querida? Sim, minha senhora. Andei. Desculpa, não estava a falar daqueles que andam pelas colheitas. Pronto, pronto, mãe, já chega. Podes ter a certeza que já chega? Não só eu já andei de avião, como já conheci a rainha em pessoa. De facto, já cantei o The Other Side of Me para ela e para a neta. A sério? A sério? Quem quer sobremesa? Oh não, eu prefiro ouvir essa história. Conta lá, cantar para a rainha. Bem, é que não foi só eu. Foi a minha escola. Em Londres. Onde andei na escola. Em Londres. Em que escola? Hogwarts. Miley, onde é que ias chegar com isto? Eu digo-te quando lá chegar. Porquê é que a menina estava a viver em Londres? O meu papá trabalhou lá como... diplomata. Foi isso. Diplomata, impressionante. Nós adorávamos conhecê-lo. Uau, pois sim. Bem de certeza que o vão conhecer num futuro próximo ou distante. Não há tempo como o presente, minha cara. Vamos imediatamente. Agora? Agora. A não ser que tenhas problemas com isso. Não. Não há problema nenhum. Eu só tenho de ir retocar a maquilhagem. Muito brilhante. Sabes o que é, amiga? Pai, os pais do meu amigo querem ir conhecer-te. Agora? Agora? Sim, eles são uns emproados. Bom, se tu pudesses, sabes, limpar a casa, ajeitar as almofadas, puxar o autocolismo, tirar os cabelos do sabão, esse tipo de coisas... Está bem, mas não vai ser só isso, filha. Pai, mais uma coisa. Eu, tipo, quase dei cabo do segredo da Ana. Bom, vou ter de te pedir mais um... favorzinho pequenino. Já cá estamos! Oh, muito bem-vindos à mansão Stewart! Achei saponeco. Pai, mano, apresento os Harris. Por favor, chame-me William. Com muito gosto. Eu chamo-me Janete. Com imenso. Eu sou o Trey. Com imenso gosto. Que estranho, querida. Eles falam de uma maneira diferente da tua. Sim, é verdade. E há uma explicação muito simples para isso, sabe? Não é, pai? É claro! Conta-lhe, Jackson! Ela teve uma ama. De Nashville. Que a fez ver telenovelas populares. Na televisão. Mas eram novelas com imenso gosto. Ora bem, foi maravilhoso. Obrigada pela boleia. Não sejas tonta, querida. Acabámos de chegar. Que tal conhecermos melhor, hum? Oh, que ideia estupenda. Venha comigo, jovenzita. Oh. Oh. Lembras-te de teres dito que gostavas de mim? Sim. Não te esqueças. Certo. E lá estávamos, o príncipe William à minha esquerda, o príncipe Harry à minha direita e a raposa mesmo à nossa frente. Oh, eu fui ter com aquele magnífico animal e disse-lhe: ei, raposinha, vamos beber um copo? Oh, e ela disse sim. E mais uma vez os dois jovens príncipes admitiram que eu era o rei. Oh, francamente, isto é demais. Que tipo de idiotas é que acham que somos? É por isto que elas nunca voltam a sair comigo. Porquê é que não percebes, Trey? Eles são caçadores de fortunas. O que é que nos chamaram? Um bando de parolos que tocam banjo e andam à procura do pote de ouro. Ouve lá, senhor pá. E tu também, senhora pá. Pai, esquece isto. O problema é meu. Deixa-me resolvê-lo. Gostei de te conhecer. Eu quero que vocês deem à soleta daqui para fora. Peço desculpa, não? Não. Eu tenho estado a desculpar-te a noite toda. E para mim já chega. Tens razão. Pronto, o meu pai não é um diplomata. Mas também não é um barulho qualquer que toca banjo. É um parolo qualquer que toca guitarra. E tenho orgulho no meu pai. E o meu irmão... Deixem-me só dizer-vos, o meu irmão... O O que é que se pode fazer? Não se escolhe a família. É, não. Obrigada, irmãzinha. Eu estou a sentir o amor. Portanto, se vocês não me aceitam a mim, nem às minhas origens, façam-me um favor, saiam e fechem a porta por fora. Bye, bye. Oh! Foste muito bem, querida. Assim é que é. Janete. Trey. Estamos de saída. Sabe uma coisa? Não, não. Vocês vão. Eu fico. Se não te importares. Meia hora? Eu levo-te a casa. Antes de me deitar, ainda tenho de ir ao celeiro tratar daquele monte de mulas. Trey, não foi assim que nós te educámos? Estou muito desiludido contigo. O sentimento é mútuo. Sabem, os expressores começaram a funcionar. É melhor saírem pelas traseiras. Oh. Eu enfiava-me numa caixa de correio para sair de um sítio destes. Os expressores só se ligam de manhã. Eu sei disso. Janete, larga a minha perna. Eu não estou a tocar na tua perna. Bem, isto é que teve imenso gosto. Então vocês comem esta coisa com as mãos? É a única maneira. Eu adoro isto. Eu acho que este rapaz promete. Olha, devias tentar grunhir. É divertido. Não tens de fazer aquilo. Eu não vou fazer. Oh, não, é Tracy. O que é que a Lily fez agora? Orlando! Tu não percebes? Fomos feitos um para o outro! Não podes fugir do destino! Oh, tu vais mesmo pagá-las.